dizer nos meus versos aos homens deste rincão: não deixem morrer o pampa, não maltratem este chão. Fronteiriço ou serrano, defenda aquilo que é teu, para que teu filho cresça melhor do que tu cresceu. Ai, meu pampa, teu nome é uma bandeira. Ai, meu pampa, não tá morto quem peleia. Você que fala em progresso, não destrua nossas matas, não jogue dentro dos rios teu lixo e tuas sucatas. Você que não tem consciência das belezas do meu chão, saiba que nos animais também bate um coração. Ai, meu pampa, teu nome é uma bandeira. É marca de tradição, está nos livros da história, gaúcho é revolução. Não maltratem o meu pampa, berço dos velhos meus pais. Se preciso eu lutarei, honrando meus ancestrais. Já levaram nosso pão e as cores do meu Rio Grande, mas antes da natureza vão ter que levar meu sangue. Ah!